aí, DJ Fábio. Detona. Manda ver. Fábio F10. Agora ele. Aí, F10. Aí, F10. Arrebenta aí nesse robô. Bora começar então. Dindo de corpo. É tu mesmo. Alô, DJ Fábio. Tudo pronto. Oh, sorry, just quickly. What if it's... E aí? Vai! Dessa forma que a gente chega hoje, aqui no sítio Daniel do Tapanã hoje, é a cervejada. Vamos, Águia! Robson e Mauro são juntinhos e misturados pra detonar! O do Dedé é ruim de invadir, nós com os alemão vamos se divertir. E o quê? Porque do Dedé eu vou dizer como é que é. Aqui não tem mole, nem pra DRE. Pra subir aqui no morro até a Bop treme. Não tem mole pro exército civil, nem pra PM. Eu dou maior conceito para os amigos meus. Mas Morro do Dendê também é terra de Deus. Ei, Deus, DJ! Joga pra cima quem tá solteiro! Quem tá solteiro, joga a mãozinha pra cima. E só quem tá solteiro, e bate na palma da mão. E bate na palma da mão. Quem acredita que o Paysandu vai ser campeão da Copa Verde, aí dá um grito. Quem acredita no Paysandu, aí dá um grito. Tem alguém que torce pro Clube do Remo aí? Tem. Quem vai secar o Paysandu, vem comigo. Vai. Se é e poder me orgulhar. Joga a mãozinha pra cima, vai. Everybody's going to the, everybody's going to the, everybody's going to the party, have a real good time. E doida! E doida! Eu não escutei vocês, eu quero ver de novo, vai! Everybody's quem é do hobby, joga a mãozinha pra cima e canta. Everybody's going to the party, have a real good time. Quem é que tá aí? Vale funk. Bora, Betinho! Que cidade! Manda pra ela, DJ Guga. Manda pra ela. Vai, vai. Quem tá casado fica em casa e os solteiros comemora. Quem namora, é tchau pra quem namora. Deixa eu abraçar, tchau pra quem namora. Meu parceiro do Pica Betinho, tá do lado do Robson, abraçou. Alô aí, carinha, primeiro em cima dele, a maior equipe da King, vem por ali. Um abraço. Fred Martins, o japonês, o motor antigo, todo mundo. É tchau pra quem namora. É tchau, é tchau. Tô solteiro, tô firmado, tô de volta no mundo. Tô solteiro, tô firmado, tô de volta no mundo. O Patrício Deco, valeu! Meu amigo Boro, Renanzinho, alô Cássio! DJ Ike de Ferraz comprou... Leandro Borges, a primeira cima dama com a gente! DJ Ike de Ferraz comprou uma... Professor Andréia, tá todo mundo! Grau, grau, só não passa mal no grau... Vai no grau! No grau, grau, só não passa mal no grau... No... Mega Robson. No grau, grau. As meninas Ferro Guacho, Larissa Nilma, Nelma. No grau. E a Musa aqui com a gente, um abraço. E agora? O Henrique passou bolado com duas chucas na garupa. O Henrique passou bolado com duas chucas na garupa. Chamou no grau, cuidado, chuca pra não. Um abraço, a minha explosão tá aqui com a gente também, valeu mesmo. Chuca pra não. Olha o Luanzinho e a primeiríssima dama Rayara. Pro Nil GDC e a primeira dama. Cadê ela? Cadê ela? Tá no berço, Ludani! Tá no berço, roxo! Tava paradão do bar. E aí, Silvinha, não te afoba! Eu que sabotei o copo dessa piranha. Vai! Eu que sabotei o copo dessa piranha. Botei uma bala boa. E a cúpula do rock tá com a gente, valeu! Botei uma. Qual é o som? É o hobby! Eu que sabotei o copo dessa piranha. Eu? Pretinho Rex, Wellington Sambro, Lidem Bilho, Gatinho José Martins, um abraço! Cara de braba que mina maluca, já bateu na minha cara. Alô, Rato, chega junto. Quero ver vocês agora. Ela é folgada e às vezes ela surta, me mandou embora de... Quem sabe canta pra mim. Vou morar na rua. Daquele jeito! Vou... Bem alto, vai! Voltei pras putas, a Carol senta a caixota e a Jojo tá com a Jojo. Alô, Ratinho da produção, chega junto! Bora, Ratinho, chega aí, meu! Voltei pras putas, essa vida de solteiro, confesso que é uma loucura. E o quê? Ela me mandou morar na rua, só pra ela ficar ciente. Voltei, voltei pras putas. Ah, tu voltou? E nós? Bota elas pra mamar. Quem tem um amigo boca de pelo vai cantar. Eu chego emocionado e pede pra beijar na boca. Depois quer contar vantagem, falando que é o pegador. Aí eu vou ter que zoar. Tu beijou depois que ela mamou. Aí eu vou ter que zoar. Quem sabe canta? Depois que ela mamou. Mais uma vez, vai! E aí? E essa aqui? Hoje eu não escutei, eu quero ver, vai. Hoje eu vou para na gaiola, fica de marola. Senta pro chefinho do... Nosso parceiro, olha o promoter, cara que patrocina o Wagner Produções, tá aqui com a gente também. Bora, Betinho, o bagulho tá doido hoje, meu. Toma, toma, toma, toma, toma. Hoje eu vou para na gaiola, fica de marola. Senta. Bora ver, Ratinho, bora ver, Ratinho. Ele gosta, vai ficar chapado e vai voltar depois. Aí já sabe, né, Betinho? Toma, toma, pressão total e o Robin detonando. Ritmo usado. O quê? Vai, meu robô. Ok. Mega Robson. Trajado. O Bibiu e a sua primeira dama ruiva. As irmãs aqui com a gente. Um abraço pra vocês também. O galera da embaixão, um abraço. Essa noite vai ser. O Nil do Tapanã tá do lado. O brilho da corrente. Pega a visão quando ela olha. Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos. Chama ela pra fuder. Vamos, vamos, vamos. Inclusive, deixa eu mandar um grande abraço. O nosso patrocinador Ícaro Carneiro tá por ali. Ele que, por sinal, Betinho, tá no berço hoje, né? E ele jamais iria comemorar em outro lugar. Ele vem no som do seu coração. Parabéns, Ícaro! Ícaro! E vamos, vamos! Alô, Wagner! Gostaria de ver! King B! A marca da Benin em nosso telão, viu? Deixa no telão do robô! Deixa no telão! Qual é a mulher que tá solteira? Põe a mãozinha pra cima! Qual é a mulher que nunca traiu? Põe a mãozinha pra cima! As mulheres que nunca pularam a cerca, põe a mãozinha pra cima. E os homens bom de cama, põe a mãozinha pra cima aí. Aí, aí. Já sabe que bom de cama é aquele cara que chega, deita e dorme. É? Não, não acredito. Ele? Se o patrão falou, tá falado. Vira equipe dos humildes. Um abraço, humildes! Eu não amo, tá todo mundo! Helk Light, o japonês, o barreiro! briguei, Alexandra. O japonês, o meu setor também tá aqui. Aí, eu nem sei de quem é essa. Liguei essa festa, eletrizante. Eu nem sei de quem. Bora, Fred Martins. Meio Fábio S10 e invadimos de penetra. E comemos varai xerê. Varai xerê. Murilo. Varai xerê. É o Murilete. Xerê. E comemos. E as irmãs Beckman. Lorena e Alexandra do ladinho. Alô, Japona. Varai xerê. Com a gente. Varai xerê. Cheguei. Chegou. Oi, cheguei. A festinha vai começar. Paulo Rockmas. Vem. E a primeira dama, abraço. Escolher quem vai me dar. Meninas, vem uma por uma. Eu vou escolher quem vai me dar. Meninas, escolhendo aí. Eu vou escolher quem vai me dar. Nós nem era convidado. Já levei uma pro quarto, nem sabe. Leandro Borges, já sua primeira dama. Só tapa na cara e isso. Daqui a pouquinho tem bolero, Leandrinho. Leandrinho. Tapa na cara e saiu coleira quente. Toma só tapa na cara e saiu. Lumines, valeu. E se eu te contar, cê não acredita nas ideias. Com minha dona da festa, era aniversário dela. Com minha dona da festa, era aniversário. Dono da festa é o Ícaro hoje. Bebi, transei, não gastei. E o quê? Comi, bebi, transei. Não pode, né, Bruninho? E o melhor de tudo, ainda arrastei uma pra casa. E o melhor de tudo, ainda arrastei uma pra casa. Diego Caçador! Meu parceiro Miau, um abraço pra você. Vou botar na garotinho. Ceará Boxeador! Coisas da vida. Eu não escutei, eu quero ouvir de novo, vai. Coisas da vida. A minha amiga. Ela tá de brincadeira com a minha cara. E agora? Idiota. Idiota. Idiota. Tomou chifre pra caralho e quer sentar na minha piroca. Vai! Idiota. Dia 30! Idiota. O vestão da terror! Idiota. Aí eu quero ver! Pra caralho, quer sentar na minha piroca. Tomou chifre pra caralho e quer sentar na minha piroca. Transava todo dia. Tu se fudeu, agora tu tá depressiva. E quer ser... Mano, me tive o Marissonzinho, o Alanzinho. Vai tomar no seu... Os furacocô do barreiro, toma. Vai tomar no seu... E onde? Vai preparando aí, peru. Vai tomar no seu cu. E aí? E na bucetinha. Já aproveita o embalo, vai pra casa do caralho. E vai se fuder. E o quê? E vai se fuder. E vai se fuder. Quer me dar buceta, traz uma amiga com você. Quer me dar buceta, traz uma amiga com você. Quer me dar buceta, traz uma amiga com você. Aí eu não sei se tá valendo. Como é que tem coragem de falar na minha cara? Que só faz comigo. Timóteo Delas, Maino Matheus Gomes, o Afonso Bigodinho e a chama é o Luzé Pessoa Gomes. Família Tira aqui sem nós. Alô, minha união do Tapanã aqui do lado. Ela é uma diaba. Hoje eu só quero te ver pelo espelho pelada. Não me importa a hora, pode ser de madrugada. Você sabe que me amarro na sua sentada. Vai! Menina levada, sinto teu perfume quando eu tô na estrada. Dona, eu não resisto tua cara de safada. Fuma aqui comigo, eu quero te ver chapada. Safada, como é que tem coragem de falar na minha cara? O fortíssimo Jefferson Gomes da Treva Esporte está aqui. Tava lembrando de você, se imaginando de você. Vai, meu robô! Robson! E joga a mãozinha pra cima, quem tá solteiro! Quem é sincero, põe a mãozinha pra cima que o robôzão vai começar a detonar. Bora, meu robô, bora, meu robô! Vamos! Não pude evitar, tirou meu ar, fiquei sem chão. 3, 2, 1! Prepara, vai! E vai jogando essa mãozinha, joga, joga, tudo! Põe a mãozinha pra cima e grita! Vai, vai! E corintiano, põe a mãozinha pra cima aí que eu quero ver! Se tiver alguém do Flamengo, põe a mãozinha pra cima, joga essa mãozinha e joga tudo, joga tudo, joga, joga, joga! Acelera! Um, dois, três, vai! O F10 que tá tocando! Explode o bagulho! Beba, beba, cabelo, te dava as tapão na bunda. Dá-lhe essa tapinha, dá-lhe, dá-lhe. Toma de roupinha, tu vai pegar. O robô vai te pegar, o robô vai te pegar. O robô vai te pegar, o robô vai te pegar. Ele vai te pegar, ele vai te pegar. Ele vai te pegar. O robô vai te pegar, o robô vai te pegar. Quem é que gosta do Robson de verdade? Aí vem a mãozinha pra cima. Quem gosta do Robson? Foi pra cima, pra cima, pra cima. Pode avisar todo mundo que hoje eu vou pro Robson. Quem é Rob? Quem é Rob? Quem é Rob? E vai pro Rob? Quem é Rob? Vai pro Rob? Chama, chama, chama, chama, chama, chama. All you people in the house, get up and scream and shout. Say hey, hey, hey. Daqui a pouquinho de eletrizante vai detonar. É do jeitinho. Bora, bora, bora, bora. A gente vai detonando. Vai detonando. Vai detonando no sítio Daniel. E bora, Betinho. É o aniversário dele. Deixa o vai, Biru. Vai, Biru. Felipe da Cajolo, Patrício Deco. Hoje ele tá com tudo. Bora! Fiz de tudo por você, mas você não me deu valor. E o quê? Jogou fora o nosso amor, como se fosse nada. Quero ver vocês, vai! Quando olhei seu celular, vi uma mensagem de alguém te chamando de meu bem. The best. DJ Fábio. DJ Fábio. E agora tô no beco sem saída. Bora, motora, garotinho! Entreguei a minha vida e você. As mulheres sinceras, põe a mãozinha pra cima. Coração, eu quero ver vocês cantando essa música. Não sei a quem se faz, a quem se... Na verdade, serve, que... quem é sincero canta pra mim, vai. Poder. Vou deixar baixinho, eu quero ver todo mundo. Perdão, pode chorar. É. Quem acredita em Deus, deixa a mãozinha pra cima. Quem é filho de Deus, deixa a mãozinha pra cima. Quem é da paz aí, coloca a mãozinha pra cima. Deixa a mãozinha pra cima, quem é da paz. Joga a mãozinha pra cima e bate na palma da mão. Bate, bate, bate. Vai, vai. Vai, meu robô. Mega Hobby. Quem sabe solta a voz. Canta bem alto. Pra você ferir o meu coração. Isso. O que me fez sofrer, o que me fez chorar. Eu vou recomeçar e de você não vou lembrar. Você é a página virada. E com a equipe ficha, ficha 28 do tal, eu vou ficar. Bora, Renanzinho, tá por ali do ladinho. Você não vou lembrar. Tá de boa. Página virada. E com a equipe. Alô, Cássio, tô nem vendo. Alô, fora! Agora vai pegar o que me fez sofrer. Atenção, proprietário do carro. Da placa PZZ 1679. É um HB20 preto. Por gentileza, chega lá rapidinho. Tá só com o pneu, já aparece. O que me fez chorar. Então vamos detonando! Lava! Mega Robson. Vamos nessa então! Sítio Daniel, vai! Agora! Não existe fronteira. Não existe. Boneco do Japanã, o Marquinhos Josué. Posso atravessar. Não existe. Eu, parceiro, bonde do Fábio Louco, substituto com a gente. Bora, minha união! A gente se ama. Aonde? Na cama. Alô, Wagner, chega junto com o Thiago Faria, rapidinho. Eu respiro você. Bora, minha cúpula do rock, todo mundo. Lugar. E agora? Caraca, eu só faço besteira. Pra quero ver vocês, vai! Pra se o bicho pegar pra você, pega pra mim também. Eu tiro a roupa do meu corpo, o bagulho é doido. Eu vou pra lua até onde trem. Eu sou maluca. A maluquinha, a maluquinha, a maluquinha. E agora? Eu era uma menina e você não se importa. Quem sabe vai cantar no Robozão. Minha chava nova, boba, que não ia dar. Eldo GDK tá aqui com a gente. Valeu, Eldo! Não para de olhar. Lorena intérprete. Você não dá. Quem sabe canta agora. Muda. Dei a volta por cima, agora não dá. Na boca de ano, lá vai mais uma. Tá chegando o aniversário do Eldo dos Impregnados. Pode crer, bagulho vai ser doido. Tu gosta demais. E a gente vai misturando tudo aqui no sítio da Daniele. É o Robôzão. E agora? Eu tô gostando de uma prostituta. Minha alfa. Quem sabe canta, bora. Eu tô muito de olho com a prostituta. Vai ficar. Vai. Vai que puta. A Betinha do lado do Robôzão. O Alexandre Mega desguiado. A Mega já seguiu. Um abraço. Eu tiro onda com ela. Onde eu chego, não tem jeito. Abraçada no pau, eu viajo nela. Meu amigo Jabuti da Solução, tá aqui com a gente, ele e toda a galera. O aniversário dele, sexta-feira que vem lá no Águia. Valeu, Jabuti! Eu gosto de luxo. Eu tenho uma moto e as novinhas me adoram. Eu tenho uma moto e as novinhas me adoram. Bora detonando o DJ Fábio! Vai! Vamos lá do rock, valeu! Não, assim. E o quê? Vamos fazer diferente, senão os caras flagram estão copiando. Vai! Um abraço pra equipe acelera, JS, o Rafael, o Ricardo Mix, Leozinho, Anitta, Lene e a Marcela. Eu tenho uma moto e as espinhas me adoram. Eu tenho uma moto e as espinhas me adoram. Quer os amiguinhos que brota de quê? Alô, Maicasso, tá com a gente! Douglas BH, MK Santos, CB. E eu tô com medo, várias. Os humildes, tá pedreiro, um abraço! Não me queria e agora quer me dar você. Já vinha o DR. E a equipe da remoçada tá no setor deles. Vai! Hoje é um baile, ela tá de paz. Porra, que mulher gostosa. Tem que ver o que ela faz quando ela passa na frente da toy. Joga o rapetão da pistola. Vai, joga o rapetão da pistola. Vai, joga o rapetão da pistola. Amor, tô tentando te ligar, só, só tô dando desse recado. O que é que tá acontecendo contigo? Por que você desapareceu? E o quê? Eu tô no rock, eu tô no rock, eu tô no rock. Eu tô... Gugu dos Humildes, o Henrique Coutinho, o Piteco, o Puga da Pedreira, o Leonan, tá todo mundo, Lobo e a Jennifer. Um abraço! Tô no rock, eu tô no rock, eu tô no rock, eu tô no rock. Alô, Melri! Ela quer dar babadinha. Família 4M aqui do Tapanetão no nosso setor hoje. Planejou um assalto foda. A menina União do Tapanã tá aqui com a gente. Essa tropa. Bora. Eu sei que tu quer. Toma tua dentada. Vai, União, vai. Tu quer. Toma tua dentada. Deixa no escurinho, deixa. Acende. E agora? Manda! Baixinha Gilma, Dini Bruno Digital, a galera do grupo Aturo Surta tá no Romozão! Explode o bagulho! Só tá me dando mole porque eu tô de recado. Se eu passo de... Daqui a pouquinho o eletrizante chega e vai detonar também. Muita coisa pra rolar ainda hoje. E o que? Bora, minha cúpula tá aqui com a gente, bora, igreja! DJ Fábio, o número 10. Robinson! Daqui a pouquinho tem eletrizante, é? Prazer! Vai, vai! Vai, vai! Vai, Bruninho, já desceu. Um abraço, Lotinha. Bruninho, se mandou, Madone! Ela tá no berço hoje! O Mauzinho tá aqui do lado, eletrizante também! Vai ficar parado. Esse é o passe. Valeu, Andro Borges! Vai, garoto! Ah, lança aqui que eu já lancei! E aí, Brad Martins, tá só de boa. Deixa pule. Cadê o japonês? Deixa de... Bora botar na Diego, tá do ladinho também, bora igreja. Dá e aí, professor André, aí, ó. Deixa pule. Abre o beat que produziu. Vai. Meu amigo Dark, um abraço pra você, já tá com a gente no setor. Pode crer, garoto, tá curtindo o Robozão. Malvada, nunca agora eu vou mandar um som diferenciado que vai te fazer dançar. E o quê? Bota S no comando, vai mandar pra toda. Alô, Icaro! Tá no mesmo. O contagiante vai entrar na mente dela. Manda pra safadinha. Japona, um abraço pra ti, Japona. Tá só de boa. Alô, Miau! Cadê o Ceará? Bora, garoto! Vai! Vai, beleza, vai. Bora, Murilo! Tá no Dar Marcantes, um abraço pra ti! Preto da Loma, Saborali também, Mortara, garotinho! O Pito, um abraço! Olha no telão aí, Betinho! King B! Essa é a marca, viu? Se liga aí, malvada, não quer. Tá todo mundo lá, por sinal, né? Diferenciado que vai te fazer dançar. Manda pra safadinha! Explodiu. Daqui a pouquinho é eletrizante. Chubby que é o louco. Eu tô só calado. É o Balaquim. Maneirinho na voz. E o Bial escamoso. Essa mina tem a cara de safado. Eu sou mais aí. Quero saber de nada. Isso te meu amigo Edinho Uno, um abraço pra Edinho. Tá só de boa. Vai. Andando vai, na bunda vai, dela e ela só falava. Dale, dale, dale, dale. Dale, dale, dale, dale. Quer mais, é? Dale, dale. Ali, Fábio. Dale, dale, dale. Bota a mão no joelho e joga teu popozão. Chama, chama. Teu popozão. Chama, chama. Popozão. Chama, chama, chama. Dale. Joga teu popozão. Dale. Joga teu popozão. Joga aqui, joga teu popozão. Sal, sal, sal, sal. Joga aqui, joga aqui, joga aqui. Amigo Renanzinho, Dentinho. Dentinho tá com a gente, toda a galera. Um abraço pra vocês também, valeu. Joga aqui, joga teu popozão. Joga aqui, joga aqui, joga aqui, joga aqui, joga aqui, joga teu popozão. Chama, chama, chama, chama. E aí, Chavoso? Ei. Muda o ritmo aí, pô. DJ Laninho do Paredão. É feia, patrão. Essa mina tem a cara de safado. Júlio Eletrizante, já já vai detonar no robô. Bora! Alô, Cício Daniele! Que tá no comando já! As irmãs Jennifer, de lá, um abraço pra você, o Tica Substituto e a galera da invasão aqui no robô. Valeu! Alô, Gil do Mauro, só chega junto, Gil! Gil! menina pra que tá aqui. Preste atenção, novinha. Capetinho, o Alexandre, o Mega de Diário, a Jessiguinho, o DJ Vitinho, o João, Vinícius Chopidel, o Daniel e a sua primeira dama Laila. Tá todo mundo no robôzão. Jabuti e a explosão aqui. Dá-lhe meu hobby. Eu sei que você fala por aí que não, jura que é de pedra o seu coração, mas a madrugada vem me procurar. Falou, Rato, cadê a cerveja do patrão, Rato? Cadê? É só um lance, é uma distração. E tu diz, Júlio? Tu diz, Júlio? Júlio? Era sua diversão, o nosso combinado era não ligar. Mas tá sentindo falta da cama pra rodar. Fernandinho! E o filé da TF, junto com a CDS, alô, meu abraço pra ti. Tá todo mundo! Bora, Patrício Deco! Que tava errada, tá desesperada. E aí? Louca pra me encontrar, tô bebe, bebe, profunda. E Jabuti, e a cúpula, valeu! Aí sai a roda. Sei que você fala por aí que não, jura que é de pedra o seu coração, mas a madrugada... Bora, Renan Céu, tá aqui com a gente também, pode crer, Renan! Eu era só um laço, uma distração, o meu corpo era sua diversão, o nosso combinado era não lhe... Alô, Ceará! Mas tá sentindo falta da cama amarrotada, das roupas pela casa, o cheiro de amor no ar, o cheiro de amor no ar. Caí na madrugada e vi que tava errada, tá desesperada, louca pra mim. E o robôzão? Dá-lhe meu hobby, dá-lhe meu hobby, dá-lhe meu hobby. Daqui a pouquinho tem eletrizante. Deixa eu tocar uma do teu setor, Betinho. Isso é do teu setor, viu? Daquelas mulheres alteradas. Aquelas mulheres, Jefferson. Alô. Oi, amor, tudo bem? Oi, tudo sim. Aquela mulher que só quer bater no marido. Tô sentindo você meio diferente. Você tem... O Matheus e o Fred. Não, não. Alô, Matheus, chega que o Fred tá aqui na retaguarda do robô na esquerda, né? Vai, vai, garoto! Não, não, sou eu mesmo. Ok. Eu tô bem com tudo isso. Você tá muito diferente e isso tá mexendo comigo. Vamos dançar, já, já, eletrizante! Meu amigo Carioca Tormento tá com a gente. Valeu, Carioca! Carioca, um abraço! Sucesso todo Brasil. Oh, amor, eu não entendo isso. Você tá mudando, não aguento. Meu coração não aguenta o dano. Como eu me sinto, não aguento. E amigo Nildo Bio, um abraço a você também, valeu! Você tá mudando, não aguento. Alô, Bino! Meu coração não aguenta o dano. Como eu me sinto, não aguento. Alôzinho. Alô, Bruno Gênesis, alô, Dani! Luanzinho, alô, Rayara! Bora, bora! Renanzinho, Caio, tá todo mundo! Pega o Carioca, chegou com tudo e mais um pouco! Bora, Chapinha, professora, todo mundo! A união do Tapanã! Meu amigo Mike, velha guarda! Sempre! Tita Gleice Martins, as meninas do Rob, um abraço! Num jardim de amor, pra gente cuidar. Capitão Cachabacha com a gente! Vem, vem, nenê! Vem, eu quero só você e mais. E aí, Leandrinho? Eu digo sim, você. Ele já roubou de coração, viu, Betinho? Meu coração já tá dizendo. Mas tô em uma segunda-feira. Dizendo. O Leandrinho. Vem, e depois pronto. Ele é a primeira dama. Eu quero só você e mais. Ainda mais ela disse assim, Fábio, agora tu tá na tua casa. Sim, você diz também. Que o coração já tá dizendo amém. Vai dizendo. Dizendo amém. Rafinha, simplesmente romântico. Arrepiate, Fábio, como é que é? Manda ver! Meu parceiro Rafael, um abraço pra você, tá no nosso setor hoje. Enquanto o Júnior se prepara, Betinho! Betinho! Só vem aquela sequência que bagunça e mexe os corações! Sois! Lá vai, Gil! Patrícia da Eco. Meu parceiro Rafael, um abraço pra ti. Tá com a gente. Alô, os imensíveis. Alô, Rafinha. Vai, garoto. Explica-me por que razão não me miras na cara. E a Sem Noção, tá todo mundo com a gente, inclusive eles estão querendo um robozão lá no Camarão esse ano. 2020, a gente vai preparar tudo. Livramento Maranhão, partiu eletrizante. Começa 9 da noite e termina 9 da manhã do outro dia. Bacana. Todavía no he nacido otro hombre que pueda enamorarte. Si antes de inventarse el amor. Vamos tocar do jeito que todo mundo gosta. Irmão, el amor de viaje as mães na vida. Tá aqui com a gente. Vai. Bora, Cássio, tô nem vendo. Renanzinho, deixa fora. Vou deixar pro eletrizante aquela um. Júnior! Essas Júnias, hein, bicho? Paulo Roxbar e a galera do Rox com a gente! Inclusive, hoje domingo, nós somos em sala do Bolero, isso, Betinho? Hoje domingo, Bolero! Jefferson, gente, tem um rato que comeu queijo com chumbinho, mas não morreu, mas também não prestou mais. Bora, japonês! Alô, motora, Diego! Era o melô do motel que tu queria, era? Era o do motel que tu queria? Então toma! Aí o comandum agora. Mini União do Tapanã. Inclusive agora o DJ Fábio. O Tapanã e pronto. E aí? O número 10. O F10. O F10 do Pará. Bora, minha cúpula. Todo mundo. É o do GDK. Bora, Eltinho. E aí? Bora, Renan, põe na vida. Tá aqui com a gente. Diria Alexandre do Primo Som. Ele e toda a minha galera da pedreira com a gente, valeu! E o que, rapaz? Eu já vivi uma... Quero ver vocês agora! E aí? Tudo que eu quero é me refazer. Renan Céu, Dark, toda a galera, um abraço! Eu não me vejo... Quem sabe canta pra mim! Me entregando a outra alguém. Mendo. E agora? Mentiu, me usou e não quer mais. Você veria o meu ser. Meu amigo Viro, Gerani, um abraço, eu te viro. já eletrizante detonando. E aí? Bora, Júnior, vem! Glaucio Souza, relembra! Mas você. Ronaldo de Benevides está com a gente, valeu, Ronaldo! E aí? O seu olhar nada é igual quando eu te conheci. Me traí. E ela? Deu meu jeito de amar. Mas sei que eu vou lutar pra te. Nanã Davis, o Zezinho, o Gêmeo Expressão com a gente, valeu! É uma fase, vai passar. Ela só quer brincar de amar. Quer separar você de mim, não vai. Tento te abraçar, mas você não quer. Não sei por que você mudou. Nem o seu olhar, nada é igual. Quando eu te conheci, me traiu. O meu jeito de amar. Fazer o seguinte, bora deixar tudo certinho, bacana. Aquelas marcantes que a galera realmente gosta, que a galera dá valor, Betinho. Mais um eletrizante já tá do meu lado. Eletrizante! Como é que dá a voz? Como é que tá, moleque? Tá tudo certinho, tá tudo bacana. E a cervejada roubou águia no Daniele. E olha como tá aí, Júnior! Só saio daqui sem da manhã hoje, Fábio. Vamos juntos, sucesso total, Rob aqui. No sítio Daniele, o F10 vai detonando. O eletrizante vai passando o sono aqui daqui a pouquinho. O bagulho doida! Enquanto isso, arrepia a Fábio, detona. Toca as marcantes, relembra garoto. Olha o robôzão. Semana que vem, Júnior. Dia 14 e 15, é isso, Betinho? Lá no Marajó. Começa sexta e só termina domingo. Até o Fagner vai tocar o Betinho, todo mundo. Dia 15 e 16. Sexta e sábado, né, Beto? Domingo a gente regressa até Belém. Dia 23 é a data mais esperada. Iru não vai nem trabalhar nesse dia pra ti. Eu sou feliz. Contratado pelo F10. Amor. Diego Melo, Cassiano, Carlinho do Silva, um abraço. Mas o destino agora me faz viver, sentir. Quando foi embora, não sabes como sofri. Sei que. E aí, Luzinho? Meu parceiro André. Tá pensando em mim. O Eric, o Eldo, o André, o Negão, o Guinho, o Coringo, o Neguinho. Por quê? Se faz. Esquecer de você. Quando lembro do seu jeito lindo. Augusto, lá na cima de Castanel, como é que foi? Era você a mais bela. Ah não, foi Pirabas. Foi assim, ó. Amor à primeira vista. E o quê? Parece que foi tudo tão intenso que. Cúpula do rock! Não vá sem dizer seu telefone, eu preciso saber. Vai dizendo, garoto! E o velho. Bora, Fidesz! Hey, y'all, we gon' hit it right here with the remix! Bora que eu tô no setor eletrizante! Toma, toma, toma! Vai lembrando, vai relembrando aqui no sítio do Daniele! Olha o robôzão na área! Bruno dos Impregnados! Tá aqui! Rapaz, essa é você, Júnior! Fortíssimo Jefferson Gomes! Vai fazer o Enem de ressaca! E o quê? Toda hora eu sou. Para a Japona! E o Mortal Diego ali, ó! Que eu sinto não tem mais explica! Leandrinho! Tento disfarçar pra não enlouquecer! Leandro Borges da primeira dança! Se eu não consigo enganar meu coração! O quê? Você me conquistou de um jeito, agora eu não consigo te esquecer! A todo momento eu penso, 48 horas sem você. E ela, Fábio? Te amo, sou do novo fã-clube, sou da galera do... O Fábio da Fit pra TF, Beto, o que tu diz? Eu sou do Tapanã, novo fã-clube super forte. Aquela casa lá que manda. Onde o H de fogo vai... Quem sabe canta? Eu sou... O mais novo fã-clube... Aqui do Robin. Sou do Tapanã, da galera do pote. Fala, meus humildes, obrigado, viu? Clube super pop, eu sou do Tapanã, da galera do pote. O número 10, o F10. Eu sou do Tapanã, da galera do pote. O mais novo fã-clube super pop. Galera do pote. Pote. Aqui no hobby é uma loucura. Aqui no hobby é uma loucura. O robô mais lindo do século, sacudindo tudo. O robô mais lindo do século. O robô mais lindo do século chegou.